antes de ir embora. Eu vou tentar não levar nenhuma lembrança na sacola. Vai ser difícil reiniciar e apagar da memória toda a nossa história e o que a gente viveu. Vai levar um tempo. Não vai ser fácil convencer que não existe um sentimento. Sua imagem ainda é forte dentro do meu pensamento. Aí eu não aguento. A gente viveu. Vai levar um tempo. Não vai ser fácil convencer que não existe um sentimento. Sua imagem ainda é forte dentro do meu pensamento. Aí eu não aguento. Mais que isso.